Fecha a porta, apaga a luz, é o que diz o IPC. Mais acima, o Ministério da Educação diz, não senhores. Portas abertas e luz verde para 2011-2012. É novela de agosto deste gol. E já a seguir, o Presidente conta-nos tudo. Em direto neste bloco informativo ao meio-dia, o professor Jorge Alexandre, Presidente da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital, a quem desde já agradecemos a presença neste bloco informativo ao meio-dia. Boa tarde, professor Jorge. Antes de mais, boa tarde. O meu comentário será muito breve e só para dizer, reiterar aquilo que, enfim, que as pessoas que me conhecem e já ouvem dizer pelo menos há um ano. Considero que, de facto, este gol, pelo contributo que desta região, é um vetor de desenvolvimento importantíssimo para a região. Portanto, continuo a considerar que, de facto, é importantíssima a presença deste gol na região. O ensino superior politécnico público é também um ensino de cariz regional, se não vejamos. O Instituto Politécnico do Porto tem uma escola em Felgueiras, outra escola em Vila do Conde, escolas de dimensão reduzida, 700, 800 alunos, como a nossa, não fecha. Politécnico de Viseu tem uma escola em Lamego, não fecha. Politécnico de Bragança tem uma escola em Mirandela, não fecha. Leiria tem uma escola em Peniche, outra nas escolas, não fecha. E, portanto, eu sinto-me perplexo com esta decisão. Quero dizer, digamos, à região e à comunidade que considero, e, portanto, reitero as minhas palavras, da importância que a escola tem para a região, não só para a cidade de Oliveira do Hospital, mas para a região, Arganil, Góis, Ceia, Gouveia, Tábua, esta grande região que se chama Planalto Beirão. Por outro lado, quero dizer que não há qualquer problema neste gol, com ordenados, com fornecedores, portanto, há uma tranquilidade financeira e económica, não há qualquer problema. Os cursos estão aprovados e reconhecidos nas ordens profissionais, portanto, a Agência de Avaliação e Acreditação de Ensino Superior, a 3AS, tem os cursos todos abertos e, portanto, está tudo dentro da legalidade, não há qualquer problema. Quero dizer que nós crescemos muito de um ano para o outro, nunca houve tantos cursos neste gol, nunca houve tantos alunos. Portanto, quero dizer que o ano passado nós tínhamos as licenciaturas, as 4 licenciaturas, hoje temos 5, temos 2 mestrados mais 1 a caminho e 4 setes, num total de 11 cursos em funcionamento. Portanto, nós passámos de 5 para 11 cursos num ano. Fui apanhado de surpresa, estava de férias, como qualquer funcionário público tem direito às minhas férias, com a minha família, estava de férias, fui apanhado de surpresa, isto não estava agendado, não estava na convocatória. Portanto, de imediato interrompi as minhas férias, ainda hoje eu estou de férias, mas hoje estou aqui neste gol a trabalhar, desde as 9 da manhã. Portanto, ninguém falou comigo, não fui consultado, nenhum órgão da escola foi consultado. Portanto, nem este gol não há problema nenhum. Confesso que muitos pais e muitos alunos me têm procurado, de facto, alunos e pais que me têm procurado, com o coração nas mãos muito preocupados. E, portanto, quero dizer que sou solidário com os alunos, portanto, estou preocupadíssimo com os alunos, eu estou aqui para servir os alunos. Estamos num período de exames, que está quase a começar, começa agora em setembro, e, portanto, o que eu apelo é um apelo à tranquilidade, à calma, os estudantes precisam de calma e tranquilidade para fazerem com sucesso os seus exames, prosseguir os seus estudos. Estou a par das decisões pela comunicação social, e hoje nos órgãos de comunicação social algumas decisões do Governo. O que está aprovado para já é um orçamento zero para este golpe, portanto, pesa, enfim, de gerir a escola com um orçamento zero. Quem é que consegue gerir a escola, não é? E, portanto, o que eu estou aqui é de boa vontade, portanto, apelando a todas as partes para ter um entendimento e dizer que, de facto, a escola é imprescindível para o desenvolvimento do interior do país, para o desenvolvimento regional. O caso deste só é um caso normalíssimo, como acontece em muitos politécnicos com escolas, e eu só comecei de norte até ao centro do país, e não falei do sul, que também há escolas fora da capital do distrito. Portanto, Jorge, depois desta decisão, diga, do Ministério da Educação, o que é que vai, sim, acontecer a partir de agora? Ora bem, vamos lá ver uma coisa. Eu sou apenas presidente deste GO à presidência do IPC, portanto, o poder está em Coimbra. A decisão foi do presidente do IPC. Eu não fui consultado, eu não pronunciei, eu soube das coisas praticamente pela comunicação social. Até hoje ninguém me telefonou, ninguém me disse nada. Agora, o que eu quero é ser parte da solução, portanto, acalmar as pessoas, acalmar os estudantes que vão ter exames. Para fazer uma escola é preciso ter recursos. Sem recursos não há ninguém no mundo que faça uma escola. Portanto, quem manda, de facto, é o Governo. Portanto, eu reconheço que é o Governo do país, o seu Ministro, o seu Secretário de Estado, é que tem a tutela, porque é o Governo de Portugal. E, portanto, obviamente, eu aqui tudo farei, como sempre fiz, para trabalhar. Mas para trabalhar é preciso ter condições, é preciso ter um orçamento. E, portanto, eu não quero estar agora aqui, nem é a minha vontade, nem é do interesse de mim. Mas até por causa antes de imagem. Diga, desculpa. Mas vai ou não haver este gol no próximo ano? Pois, vamos lá ver uma coisa. Eu creio que sim, porque se o ministro veio dizer à comunicação social que os cursos não fecham, eu acredito no governo e, portanto, se o ministro veio dizer na comunicação social, portanto, eu sou pela comunicação social, ou tenho aqui até um jornal à frente, que, portanto, eu acredito que vai haver este gol. Agora, é preciso é que haja também orçamento, portanto, eu apelo ao bom senso, enfim, das partes, das pessoas tomam as decisões, portanto, este gol representa 5% do IPC, portanto, este gol, com os seus cerca de 650 alunos, representa 5% do IPC. Nós, a nível de alunos, somos 5% do IPC. E, portanto, é este gol importante para a região, portanto, é uma escola que não é problemática, é uma escola que não tem qualquer problema, os ordenados estão indo, não tem nenhuma dificuldade em pagar ordenados até ao final do ano, só tem orçamento até ao final do ano, estamos a discutir o orçamento para 2012. Da minha opinião, a haver cortes, é razoável que os cortes sejam divididos por todas as escolas. Os maus têm que dividir por todos. De facto, ninguém gosta de haver cortes, mas o país está na situação que está e, portanto, qualquer pessoa com bom senso tem que se habituar a viver com cortes. Mas eu, ano passado, tive cortes significativos de quase 20% e sobrevivi. E a escola está aberta. E, portanto, o que nós não podemos é só cortar num sítio. Os cortes têm que ser para todos. Este, ou cá está, solidário com as outras escolas do IPC para sofrer os cortes que tiver que sofrer. Agora, não pode só haver cortes em Oliveira do Hospital e não haver nas outras escolas. Portanto, eu acredito que a presidência do IPC irá encontrar uma solução. Portanto, eu estou neste processo de espírito positivo, estou de boa fé e acredito que a presidência do IPC, juntamente com todas as partes, irá encontrar uma solução razoável, uma solução justa que permita haver aulas na ESCO. Estou cá para isso, estou disponível para isso, essa é a minha missão. Sobre a questão das outras escolas, nunca falei, não falo e nunca falarei. Falo só dos assuntos desta escola, porque a comunicação social me pediu, não fui eu que pedi para falar, foi a comunicação social que me convidou. E, portanto, é só um apelo à calma, um apelo à tranquilidade. Eu penso que a presidência do IPC vai refletir e que, com espírito positivo, a Câmara, portanto, quero também dizer publicamente, de facto, que a Câmara tem tido um papel, de facto, de grande acompanhamento da situação, tem tido um papel muito solidário com este grupo, portanto, quero agradecer, de facto, à Câmara, que tem tido um papel inexcedível, de grande preocupação, portanto, a Câmara tem dado, a Câmara tem sido um parceiro, de facto, de luta, um parceiro muito atento, um parceiro que tem trabalhado em direto na presença da escola e da presença do ensino superior público ao Oliveira do Hospital, portanto, a Câmara está a par das decisões. E, portanto, eu penso que todos nós somos portugueses, temos que dividir, de facto, as dificuldades por todos. Oliveira do Hospital, de facto, é uma terra do interior que merece ter ensino superior. Isto contribui para o desenvolvimento socioeconómico do Oliveira do Hospital. São pessoas que se formam, que trabalham, que arranjam emprego aqui em Oliveira do Hospital. Hoje ninguém consegue entrar num banco em Oliveira do Hospital sem ter um diplomado da ESCO. Em muitas empresas há diplomados da ESCO. A escola tem os seus cursos nos mais altos níveis de empregabilidade. Portanto, a região fica com quadros qualificados. E, portanto, a escola tem um orçamento também, de certa forma, diminuto. Portanto, o nosso orçamento é na casa de 1,3 milhões de euros. Portanto, não é nada extraordinário para aquilo que nós fazemos. Aliás, nós fizemos numa balança o que custa este gol e o que dá à região, bem, o que dá à região é 10 vezes mais, se calhar, do que aquilo que a escola custa a nível de desenvolvimento. Mas, obviamente, quem é soberano é o presidente do IPC, portanto, aqui, de facto, as decisões são do presidente do IPC e, acima do presidente do IPC, está a tutela na pessoa do senhor ministro. Portanto, eu apelo à calma, à tranquilidade. Não sei se os estudantes me estão a ouvir, mas se me estiverem a ouvir os estudantes e as suas famílias, eu estou lá à calma, à tranquilidade, que se concentrem nos seus exames, portanto, com contenção, com recato, quando as coisas estão complicadas, ninguém ganha nada em incendiar e, portanto, é uma palavra de tranquilidade, uma palavra de peço aos estudantes para se empenharem nos exames, muitos agora acabam as suas licenciaturas, estão uma ou duas cadeiras de acabar a licenciatura, muitos estão a fazer já os trabalhos finais de mestrado e, portanto, uma palavra, um cumprimento solidário a todos os estudantes, um voto também de, enfim, de estamos a fazer tudo para resolver todos os problemas, mas de facto aqui em Oliveira do Hospital, nesta não há qualquer problema. E nós não temos dificuldade em pagar salários, paguei os salários, a semana passada, portanto está tudo bem, não temos aqui qualquer dificuldade, portanto aqui não há, ninguém vai encontrar problemas. E portanto, depois há outras esferas de competência que me ultrapassam e sobre as quais nunca falei nem nunca falarei, exatamente, porque não me competem, só falo dei este dó porque é isso que me compete e porque estatutariamente quer representar este dó sou eu. Portanto, uma palavra de agradecimento à Câmara que se tem empenhado na defesa, na coisa, de facto há cortes orçamentais que existem, portanto não podemos dizer que eles não existem, porque de facto eles existem e vão ter que ser feitos cortes. Agora, espero que os cortes estejam divididos por todos. Se a presidência do IPC assim não o entender, está a cada presidência do IPC, estas questões foram levantadas pelo Sr. Presidente do IPC, que eu respeito, e portanto é o meu superior hierárquico, e ele terá que responder, como todos nós na vida, pelos seus atos e pelas suas decisões. Eu estou aqui para assegurar o funcionamento correto deste DO, com um princípio elementar que não pode ser desmentido, que é quem dá a missão dá os meios. Portanto, se deram uma missão, tem que me dar os meios. Portanto, se me tirarem os meios, alguém terá que responder por isso, certamente não serei eu. Exato. Diga, por favor. Sr. João Alexandre, grata por esta disponibilidade à boa nova e de resto vamos acreditar que este GO não vai parar. Vamos acreditar que este GO não vai parar porque faz falta à região e, portanto, mais uma vez, um apelo à calma, à tranquilidade, à contenção, porque este GO, um espírito positivo e uma mensagem de confiança aos estudantes, que têm que se concentrar, porque na próxima semana já vão ter exames e têm que estar, de facto, concentrados para ultrapassarem as provas com sucesso. Muito obrigado pelo vosso convite e, pronto, e uma saudação às pessoas, à comunidade de ouvintes e dizer que estamos aqui neste golpe para trabalhar e para desenvolver Oliveira do Hospital e a região aqui limite. Obrigada a nós. Muito obrigado. Bom dia. Um bom dia. Bem-ajam. Muito obrigado. Muito obrigada. Agora, em estúdio, temos precisamente Vítor Neves, gestor e também ele elemento da direção desta estação emissora e que já tivemos a oportunidade de ouvir naturalmente no programa da manhã, se bem que num curto discurso acerca deste problema que está a afetar naturalmente os alunos deste GO e não só. Vítor Neves, vamos acreditar que esta novela vai ter realmente um final feliz? Bom dia, eu espero que sim, que seja verdade, que esta novela, como lhe estamos a chamar, tenha um final feliz. Gostei bastante de ouvir o presidente deste GO e gostei também do seu apelo à tranquilidade e também da forma clara como enunciou como tudo isto está a passar. E nós temos a missão, aqui do lado da Rádio Boa Nova, de estar solidários com este GO, quanto mais não seja, quanto à forma como tudo isto está a ser feito. É verdade que nestas alturas convém manter a cabeça fria, convém ter alguma tranquilidade, mas também não podemos deixar de dizer o que é verdade. E é verdade que a forma como tudo isto está a ser feito é uma vergonha. Não é possível que se agende o fecho de uma escola sem que o seu presidente seja ouvido, com notícias a circularem ao fim de semana e com convocatórias, com telefonemas e com e-mails, que a Boa Nova tem conhecimento disso, fora de horas, sem qualquer método, numa reunião com a agenda em que nos pontos de agenda não estava o encerramento da EstGO, e ainda por cima não se anunciam publicamente quais são as razões que motivam o fecho da Escola Superior de Oliveira do Hospital. Eu não acredito em incapacidades, nem acredito em incompetências de quem faz estas coisas. São gente com formação superior, são gente com muita experiência na gestão académica. Os dirigentes do Instituto Politécnico de Coimbra já estão nestas andanças há muito tempo e, portanto, importa colocar a questão quais são os verdadeiros objetivos e o que é que se pretende com este encerramento abrupto, mesmo às portas da abertura do novo ano letivo, de uma escola superior que, e pasme-se, tem estupendos indicadores de gestão. Tem mais alunos, tem um corpo docente maior e mais bem formado, tem mais cursos, tem toda a sua gestão devidamente controlada, os seus salários em dia, não há qualquer problema de funcionamento na escola, então porquê é que vai encerrar? E depois parece-me que há aqui uma falta de respeito tremenda por mais de 600 de alunos, por mais de 30 colaboradores, incluindo aqui o corpo docente, e também por uma comunidade que sempre se tem disponibilizado, a estar solidária com a escola. Não é possível, numa altura em que os alunos estão a fazer os seus exames para acabar os seus cursos, para acabar os seus mestrados, a preparar o seu novo ano letivo, que saia uma notícia destas na comunicação social. E ontem à noite, por exemplo, era um corre-corre de comunicados que não fazia qualquer sentido. Ainda por cima, não faz sentido que o subordinado venha, de algum modo, criticar aquilo que faz o seu superior hierárquico. O IPC diz encerrar a escola. O Ministro da Educação disse A escola não é para encerrar. E o IPC vem, de algum modo, colocar em causa a idoneidade e a capacidade do Ministro da Educação para o fazer, criticando, inclusive, outras medidas que o Ministério da Educação tomou relativamente a outros estabelecimentos de ensino. Há aqui qualquer coisa que não está bem, não se percebem quais são as regras de conduta e quais são as, vamos chamar-lhe, as regras de comportamento profissional que esta rapaziada, e permitam-me o termo, está sujeita, e parece-me extremamente injusto colocar assim o selo na escola, uma escola que está para encerrar. Isto é um selo extremamente mau e que muito prejudica a escola e que a escola nem tão pouco merece. Estas coisas de todo não se fazem assim e é realmente muito mau para o Oliveira do Hospital, que está a ter um ano 2011 extremamente complicado e agora, de repente, quando as férias estão a acabar para a maioria de todos nós, surge esta notícia que também a escola superior é para fechar. E depois a questão, qual vai ser o futuro? Vai haver escola? Orçamento zero? Mas como é que se decide orçamento zero sem o Presidente estar presente? Não se entende. Não nos apetece dizer rigorosamente mais nada sobre isto. Apetece-nos sim dizer que a Rádio Boa Nova está totalmente solidária com a Escola Superior e se a Escola Superior tem orçamento zero, aqui na Rádio Boa Nova a decisão também está tomada. Toda e qualquer divulgação, todo e qualquer trabalho que a Rádio tenha que fazer em função do que são os objetivos da Escola Superior, então também é a custo zero. Se não têm dinheiro para pagar, nós também trabalhamos de borla, porque a escola merece. Vítor Neves, gestor e elemento da direção desta estação emissora à Rádio Boa Nova, que de resto agradece também a presença neste bloco informativo ao meio-dia. Claro que esta entrevista naturalmente poderá voltar a ouvir e atentamente, podendo voltar atrás, podendo repetir as vezes que quiseres no nosso site na internet em www.radioboanova.com. De resto, a informação vai continuar aqui em 100.2. Boa Nova Informação.